ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, um tema que eu diria até explosivo na mídia nacional. É um tema da agenda nacional, que não é tanto da mídia, porque a mídia já tem o seu ponto de defesa, o seu ponto de partida para impedir até a discussão. Eu até postei na página do Tema Livre, Globo inicia campanha de mentiras para travar a regulação da mídia. A regulação da mídia está ligada também à participação popular, a participação principalmente à política nacional de participação social, que a presidenta Dilma Rousseff regulamentou por decreto no dia 23 de maio passado, e outras iniciativas como a Assembleia, uma constituinte exclusiva para a reforma política. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, já disse que não tem a mínima possibilidade. A reforma política é de atribuição do Congresso, tem que ser iniciativa do Congresso, não pode ser do Executivo, muito menos de iniciativas populares. Em resumo, há uma discussão bastante polêmica, porque as partes são muito acirradas nas suas defesas, nas defesas dos seus pontos de vista. Aqui no estúdio comigo, o Antônio Neto e o Cleibson Andrade, que são do Comitê Estadual Plebiscito Popular pela Constituinte Exclusiva. Eu estou na ponta da linha com o professor Oswaldo Montiel. Professor Oswaldo Montiel, nosso parceiro aqui no Tema Livre, é professor de História, conhece bem esse assunto, e eu estou interrompendo uma aula dele para que ele dê um esclarecimento para os nossos ouvintes. Bom dia, professor. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes aí, aos nossos amigos da mesa. Muito obrigado aí pelo convite, estar com vocês, né? Ao ouvinte da Rádio Nacional, meu grande abraço. Obrigado a você, Oswaldo. Eu queria que você conceituasse para nós as diferenças, para o nosso ouvinte, o que é uma constituinte exclusiva, o que é uma reforma política, qual a urgência disso, e também, se possível, o que é que vai ser essa lei de meios, uma democratização da mídia, se for possível resumir isso rapidamente, né? Em menos de uma aula. Pois é, não, realmente é uma questão importantíssima, né, o Golo? Eu agradeço a você o convite, aos nossos debatedores, estendo meu abraço. Tem três questões que você colocou aí, né? É o teu negócio. As pessoas falaram muito da voz das ruas no ano passado, etc. Ah, vamos acatar a voz das ruas. Voz das ruas, tá parecendo um filme de terror daqui a pouco, né? Voz das ruas. Porque as pessoas falam em voz das ruas, mas onde é que isso aparece do ponto de vista da reforma política, né? Então, no momento em que o Executivo Federal envia, né, um projeto em que isso está contemplado, há essa surpresa do ponto de vista dos meios de comunicação, essa perversidade do ponto de vista de segmentos da nossa sociedade, da classe política, e da própria classe política, da própria Câmara dos Deputados, vê com perplexidade. É um negócio, quer dizer, aquelas vozes que apareceram nas ruas em junho de 2013, elas eram muito heterogêneas, certamente. Eu lembro que alguns parlamentares chegaram a dizer, inclusive, que a reforma política não apareceu na pauta. Mas estava implícito, né? Então, eu acho muito importante. A reforma política no Brasil hoje é urgente. Eu vou tentar ser conciso para um tema realmente muito abrangente que vocês estão aí e certamente vão esmiuçar com muito mais complexidade do que eu. Primeiro, a reforma política era fundamental do ponto de vista da fidelidade partidária, do ponto de vista de uma concepção mais, assim, fiscalista do financiamento das campanhas eleitorais. É fundamental, né, uma observação sobre o financiamento das campanhas, né? É essencial também que o eleitor conheça melhor, né, as atribuições dos seus parlamentares, que ele acompanhe o os seus parlamentares. Qual é o que, que mais, o nosso ouvinte sabe disso? O que, que é mais comum que tem por aí? Quando você chega lá, quando você chega lá e diz o seguinte, mas quem você votou em 1500 quando Cabral veio ao Brasil? Aí você diz, não sei. Aí quem você votou em 1800, Dom Pedro? Não sei. Ah, mas quem você votou ontem? Cara, não sei. Então, o problema também da reforma política atingiu a população. Então, que aí vem a segunda questão, de uma constituinte exclusiva. Acho fundamental, acho que o projeto, e é o projeto também da presidenta Dilma, estava no programa da presidenta Dilma, a defesa dos conselhos populares, de uma consulta à sociedade civil e de um parlamento que tenha uma blindagem para realmente acolher essas sugestões e essas, digamos assim, propostas que vêm da sociedade e que trabalhem isso de maneira coletiva, conjuntamente. Não podemos ter medo. Aliás, eu vou até parafrasear aqui o deputado Ulisses Guimarães, quando a Constituição de 88 foi votada, e falaram assim com o deputado Ulisses, aliás, que falta o Ulisses Paz no Congresso. Perguntaram assim ao deputado Ulisses Guimarães, mas deputado, essa Constituição não é muito avançada para o Brasil, não? O senhor não tem medo de dar um retrocesso político no Brasil? E o deputado Luiz Guimarães, do PMDB de São Paulo, na época, né, ele dizia, mas eu não cheguei até aqui para ter medo, não cheguei até a cidade para ter medo. Nós não chegamos até aqui para ter medo do povo. É verdade. Então, o parlamento reveja essas pessoas. E a terceira questão, Golo, para concluir, é o problema da lei dos meios de comunicação. Legal. O fato é muito importante que nós tenhamos uma regulamentação. É urgente, nosso ouvinte sabe disso, que não é o seu blog, não é o que você publica no Facebook, não é o que você diz no Twitter que tem impacto. O que tem impacto massacrantemente é a Rede Globo martelando, bombardeando diariamente. Nosso ouvinte sabe disso. Tá certo, professor. E colonizando a mente das pessoas. Muito obrigado a você pelo convite. Muito obrigado a você, Oswaldo. Muito boa aula aí. Desculpe ter interrompido sua aula, hein? Imagina, é um prazer estar com vocês aí. Tá legal. Bom dia. Um abraço. Um abraço. Bom, acaba de chegar também aqui conosco no estúdio a Jô Portilho, que também é do Comitê Estadual Plebiscito Popular pela Constituinte Exclusiva. Esse assunto você viu. Bom dia, Jô, antes de qualquer coisa, bom, né? Bom dia, obrigada pelo convite. E obrigado a você pela participação aqui nessa conversa, porque nós já vimos aqui que são vários os assuntos. Você estava chegando e eu estava fazendo a abertura do programa dizendo que essa Constituinte Exclusiva, ela mexe com tantos interesses, que na verdade você vai mexendo até com o PNPS, a PNPS, que é a Política Nacional de Participação Social, que a presidenta Dilma regulamentou, digamos assim, ou atualizou por um decreto, organizou por um decreto em maio do ano passado, ou aliás, desse ano, e que o tempo está passando tão depressa que eu já estou referindo a 2014 como ano passado. E também a liberdade de expressão, o controle da mídia, a mídia hegemônica, o controle da opinião pública pela mídia. Eu já até postei aqui, repliquei, compartilhei, a Globo inicia uma campanha de mentiras para travar a regulação da mídia, porque já há um movimento crescente, em especial nas mídias e redes sociais, pela democratização dos meios de comunicação. E a ofensiva ou a contraofensiva da Globo nesse caso aqui é juntamente com o PMDB, que é o principal partido de sustentação do governo, junto com o PT, é o principal partido de sustentação das alianças do PT no poder. Já está do lado da Globo, com Renan Calheiros, organizando essa barreira a qualquer discussão sobre o controle, sobre como é uma regulamentação dos meios de comunicação em nome da liberdade de imprensa, ou seja, a liberdade de imprensa e a liberdade da Globo, da Folha, do Estadão, da TV Globo, das emissoras, da Band e das emissoras de rádio. Nesse aspecto aí, a comunicação pública, que somos nós, onde é que fica esse tipo de situação. Eu queria que vocês abrissem o programa conceituando para o ouvinte o que é o Comitê Estadual pelo plebiscito popular da constituinte exclusiva política, da reforma política, e até dizendo como é que as pessoas podem participar. Por uma questão de deferência, eu vou passar a palavra para Jô Portilho, porque chegou agora e também porque é mulher, e todo mundo sabe que mulher tem preferência. Bom dia, Jô, vai lá. Bom dia. Olha, tem muita coisa boa para a gente falar sobre isso, porque é tão raro a gente ter um canal público que ouça a nossa voz, para que a gente possa comunicar para a população, população que ouve rádio no táxi, no ônibus, no trânsito, no trabalho, não é isso? Essa comunicação popular é que a gente está reivindicando. É um espaço amplo de divulgação das nossas ideias. Eu vou deixar para eles, então, um pouco a coisa da explicação do comitê, porque na verdade nós temos um comitê estadual, né, que faz a operativa do estado, mas nós temos diversos comitês aqui, comitês em igrejas, comitês em sindicatos, como eu participo, comitês de bairros, comitês por universidades. Na verdade, a gente é bem descentralizado. Segmentado, né? Não, a gente é descentralizado. Segmentado, sim, não é segmentado, acho que não é a palavra, mas não. A gente não é no bem segmento unificado. Sindicato, não é no segmento igreja. Sim, sim, é no compartimento igreja, não. No compartimento sindicato. É só para não ficar uma sensação de que a gente não dialoga entre si, ao contrário. E na verdade também para escapar da nomenclatura tradicional, que é muito engessadora disso aí, né? Isso. Na verdade, você começa a botar comitê disso, comitê daquilo, comissão para isso, comissão para aquilo, grupo de trabalho, cara, não sai nada. Então, eu acho que entendo. A gente tem essa impressão, né? Uhum. Até porque é essa a impressão que passa, por exemplo, do Congresso, que tem um monte de subcomissões e as coisas que são fundamentais para a maioria da população não passa. O que eu queria dar destaque é porque que tipo de reforma política e que tipo de comunicação interessa aos trabalhadores, aos estudantes, que são a maioria da população, né? A maioria da população não é formada por deputados, não é formada por gente rica, né? Nosso país não tem uma população característica de população rica. Por isso, a questão da comunicação com a questão da reforma política, ela tem uma conexão profunda aí. Pegar um exemplo claro. Existe um projeto de lei no Congresso já desde 2004, que é o PL 4230, que fala sobre a privatização, a terceirização. Porque a terceirização e a privatização estão tão próximas. Então, fala sobre terceirização. Esse projeto autoriza a terceirização de qualquer função. Qualquer função. Então, uma empresa pode sobreviver sem um único funcionário contratado, todos terceirizados. Isso vale para empresas públicas e privadas. Pois bem, esse projeto está lá no Congresso. Nós, trabalhadores, os representantes dos trabalhadores organizados, estão brigando muito contra isso, porque é um processo que está na cara, que vai precarizar todas as relações de trabalho e acabar com a CLT. Pois bem, como é que a gente consegue que um projeto desse não seja aprovado num Congresso que não representa os trabalhadores, os estudantes, a maioria da população, representa apenas empresários, porque é um Congresso que foi votado dentro de um modelo, de uma legislação que permite esse tipo de distorção. Então, uma coisa está vinculada com a outra, tanto a comunicação quanto a reforma, porque se a maioria no Congresso está defendendo esse projeto ruim para a população, a imprensa, por sua vez, não divulga isso, não explica os perigos. Então, a própria população, não sabendo dos perigos, não reage a isso. Então, se não ligar as ideias, os conceitos de reforma política, reforma da regulamentação da comunicação, espaço democrático, não andamos. Eu queria até chamar a participação do Marcelo Saldanha, que está lá em Campos por telefone também, e ele acompanha bem de perto, e lá em Brasília, inclusive, ele está sempre lá em Brasília nas discussões sobre a Política Nacional de Participação Social, desde o início, aliás, até antes do decreto da presidenta Dilma de 23 de maio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Golo, bom dia aí, pessoal. Marcelo, eu queria que você queria que você entrasse nessa conversa, você exatamente explicando isso que a Jô estava falando agora, a necessidade da sociedade se organizar e ela ter uma representatividade efetiva nas instâncias de decisão, como é o Congresso Nacional. Isso já passou da hora, já passamos por ditadura, já passamos por Nova República, já passamos por Collor, já passamos por tudo que tínhamos que passar para a gente chegar nesse ponto em que estamos nesse nogórdio. Eu queria que você falasse da importância dessa política nacional de participação social e principalmente respondesse aos ataques de que isso é uma tentativa de reformar a democracia por decreto. Na verdade, eu queria reforçar o que a Jô falou, né? Inclusive dentro de alguns grupos que a gente discute a questão da democracia direta, um dos pontos principais é a democratização das comunicações. Em tempos de convergência, é impossível a gente não discutir universalização do acesso à banda larga como direito de cidadão, né? Dentro desse contexto de democratização das comunicações, tá? E falar também, Golo, que é o seguinte, a questão da participação direta do cidadão, ela está se fazendo vigente no mundo inteiro, não é só no Brasil não, né? Como você falou, vários modelos, né, de governo passaram e o da representatividade, ele não cabe mais nessa sociedade. A crise da representatividade é a forma mais clara da gente identificar de que o cidadão, ele quer influir, quer participar diretamente dos processos decisórios. Falado isso, vale a gente se atentar para dois momentos, né? Um foi aquele do PNPS, onde, inclusive, apesar dos pesares, né, nós conseguimos emplacar no decreto essa questão da participação direta do cidadão, inclusive através da internet, que é um dos meios de comunicação hoje mais abrangentes que tem no planeta, né, e de forma interativa, ou seja, a ferramenta extremamente plausível, né, para o uso desse tipo de reforma, né, de governo, de política. Isso é a banda larga, né, que você tá falando, do Plano Nacional, do Programa Nacional de Banda Larga, né? Porque, na verdade, uma coisa é, para você implementar a democracia direta e permitir que o cidadão participe direto através desses meios de comunicação interativos, no caso a internet, ou até mesmo, né, através dos telefones celulares hoje, que já tá na mão de todo mundo no Brasil, mas que você possa utilizar ele através também, né, do acesso à internet, primeiro nós temos que universalizar, porque seria injusto também para a população nós implementarmos, né, um mecanismo de participação social pela internet, aonde ainda mais da metade da população ainda não tem acesso, né? Apesar do celular estar na mão de todo mundo, ele só tem o celular, né? Mas o acesso à internet mesmo, que é bom, ainda nada. O segundo momento em relação à participação social é que no momento em que o executivo também desacelera, né, porque ele poderia muito bem, logo depois das eleições, o executivo, digo aí, a presidência, ter mobilizado para poder defender ainda mais o decreto, mas houve uma desaceleração do governo, isso na minha visão, né? E aí você vê o decreto cair na Câmara. E se não houver nada de diferente, também vai cair no Senado. Porém, nós temos que nos respaldar do seguinte. No ano passado, muitas das críticas ao decreto, e inclusive com soluções, né, para o decreto, era que ele viesse por projeto de lei. Então, há também um momento que, se o decreto cair, o próprio Congresso também não pode se eximir, né, dessas falas que eles tiveram no ano passado na crítica ao decreto. E, logicamente, casado a um projeto de lei de participação social, nós temos a questão do plebiscito. E, logicamente, né, a gente discorrer aí o debate sobre a reforma política. Que um dos pontos, inclusive, é a participação direta do cidadão. Legal, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação, hein? Um grande abraço, meu amigo. Bom dia. Um abraço, Golo. Até mais. Bom dia. Bom, voltando aqui para o estúdio, então, com o Antônio Neto e o Cleibson Andrade, já que a Jô passou a bola para eles antes do Marcelo entrar. Eu queria que vocês falassem dessa organização, né, o Comitê Estadual, dentro do, no contexto do Movimento Nacional pela Constituinte Exclusiva para a Reforma Política, e também que a gente abordasse a crise da democracia representativa, que parece que é isso que nós estamos passando, e ficou evidente, como até o Marcelo disse, nos movimentos do ano passado, e parece cada vez mais contrariado na medida em que você ganha a eleição, mas você não implementa aquilo que elegeu você. Fica uma situação meio esquizofrênica, que é o que o governo recuou, refluiu. E nós estamos ouvindo nomes aí que até me assustam para um possível ministério a partir de janeiro. Mas vamos lá, começando com Antônio Neto, vamos lá pelo comitê. Bom dia, Antônio. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, do programa Tema Livre. Para nós é um prazer muito grande estar aqui podendo compartilhar um pouco o que a gente veio construindo nesse último ano no tema da reforma política, na construção do plebiscito popular. Primeiro eu queria começar pelo final aí que o Bolo veio trazendo dessa crise da democracia representativa, ou que a gente tem chamado de crise de representatividade no nosso país. Isso ficou muito claro com as mobilizações do ano passado. A população saiu às ruas dizendo basicamente que queria participar da política e das decisões políticas principais que o nosso país precisa. Então, foi nesse sentido que a gente construiu o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político a nível nacional. Ele está organizado em 27 estados, 26 estados e no Distrito Federal, em muitos municípios, né, do Brasil. A gente chegou a ter aí cerca de 450 organizações, coletivos, sindicatos, associações, enfim. Movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, na construção do plebiscito popular. Nós conseguimos construir isso no Brasil todo, e aqui no Rio de Janeiro a gente tinha um comitê estadual de várias organizações também aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente se organizou para fazer o processo de coleta dos votos que aconteceu de 1 a 7 de setembro. Como que a gente organizou esse processo? Primeiro, a gente organizou esse processo para construir um plebiscito popular. O que é um plebiscito popular? O plebiscito popular é uma consulta à população organizada pelos movimentos sociais e populares do nosso país. Então, é importante que aclarar que esse plebiscito popular, ele é organizado pela população, ele é organizado pelos movimentos sociais e populares no nosso país. E esse plebiscito popular, ele fazia uma única pergunta para consultar a população, que era se você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Aí você respondia sim ou não. A gente passou desde o ano passado, do final do ano passado até setembro desse ano, organizando as nossas atividades, encontros, formação, luta na rua, panfletagem, para culminar com um momento importante que foi a Semana da Pátria, de 1 a 7 de setembro, na semana onde a gente coletou os votos do plebiscito. A gente chegou num resultado que para a gente foi altamente satisfatório, um processo muito grande de mobilização, de formação política, não só do pessoal que trabalha com a gente na militância, mas também de contato e de diálogo com grande parte da população brasileira. A gente chegou a quase 8 milhões de votos, a gente teve 7.754.000 e poucos votos. E isso, dialogando inclusive também com os outros dois que nos antecederam aqui, a gente abriu a possibilidade de votação pela internet. A gente teve uma votação pela internet de mais de 1.700.000 votos. E presencial a gente teve uma votação de 6 milhões, quase 6 milhões e 100 mil votos. Então, esse foi um processo importante que a gente construiu aí com mais de 400 organizações aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu chegar a quase 50 municípios do Rio de Janeiro, fazendo esse debate com a população. Então, esse foi um momento muito importante para a gente. Agora, depois da eleição, a gente vive um outro momento onde o tema da reforma política ele está em jogo, já está na pauta. Como a gente vem falando, a reforma política vai acontecer. De um jeito ou de outro, ela vai acontecer. Seja pela proposta encampada pela presidenta Dilma, seja pela proposta encampada por nós dos movimentos sociais através do plebiscito constituinte, seja pela proposta organizada pela coalizão por uma reforma política democrática que é organizada e coordenada pela OAB, CNBB e o movimento o MCCE, que foi o movimento que ajudou na construção do projeto de lei de iniciativa popular do Ficha Limpa. O tema da reforma política, ela está na pauta. Ele é, vamos dizer assim, a pauta do momento. A gente tem dialogado que as duas pautas que vão fazer com que a gente que vão colocar a população em luta no próximo período é o tema da reforma política e o tema da democratização da comunicação. Pois é, o que eu temo, Antônio, o que eu temo é que esses temas sejam manipulados e sejam utilizados para esconder o que realmente está por trás dele, os anseios que estão por trás desses temas. Quer dizer, quando você fala assim, é preciso a gente fazer uma reforma política e vamos bater essa tecla, e vamos juntar e vamos fazer uma mobilização fantástica por essa reforma política. E aí vem uma reforma política feita pelo esse Congresso que está aí. Por isso o negócio da constituinte exclusiva para a reforma política. É muito difícil, e isso já foi dito desde o ano passado. Vocês se lembram naquela manifestação do movimento Passe Livre, em junho do ano passado, foi tão grande a movimentação que a presidência da República resolveu receber a Mayara Vivian lá junto com o pessoal do MPL de São Paulo, e eles levaram uma documentação, um estudo feito mostrando a viabilidade do passe livre, mas nas grandes cidades brasileiras, pelo menos, e a presidência da República sequer recebeu esse papel, sequer se interessou por isso. E a presidenta Dilma, na época, ela se saiu com uma resposta política. Ela falou, acenou com a reforma política, uma constituinte exclusiva para a reforma política, que foi uma maneira de você tirar o foco do que estava sendo discutido aqui, jogar o foco ali e provocar a vinda para o cenário dos políticos, tipo o PMDB, tipo os partidos políticos, dizendo que não era o momento de fazer reforma política. Esses partidos que tinham sido rechaçados nas manifestações de rua. Quer dizer, houve uma manipulação, e esse é o temor que eu tenho quando a gente vê a organização, e você fala de CNBB, você fala de organizações que são historicamente ligadas a essa estrutura de poder que está aí há muito tempo. O Cleibson, fala um pouquinho, senão o Cleibson pode falar também, né? É tua vez agora. Bom dia, Cleibson. O Cleibson também é do Comitê Estadual pelo Plebiscito aí. Vai lá, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Nacional. A verdade é que, comentando também o tema da crise de representatividade, eu entendo que o sistema, ele pode ser mais representativo, não só na medida em que as pessoas se sentem representadas pelas pessoas, mas na medida em que elas têm a possibilidade de participar das decisões políticas no país. Então, o que a gente está verificando e está vendo hoje é que o atual Congresso Nacional, a composição dele e a forma do sistema político como está organizada hoje, ela exclui a participação da população nas decisões. Então, está claro quando o Congresso veta a Política Nacional de Participação Popular. Isso está claro quando o Gilmar Mendes vem a público dizer que um plebiscito não é a melhor forma de fazer reforma política, que só o Congresso Nacional pode fazer uma reforma política. Então, isso o presidente do Congresso já falou também. Sim, quer dizer, ele é o presidente do poder, são três poderes. Então você tem o judiciário e o legislativo se posicionando, né? E o executivo ficando em minoria, sendo que o executivo também está hesitante nisso aí, ele não tem condições de tocar isso sozinho. Exatamente. E durante a campanha da Dilma, a gente viu a Dilma acenar para várias propostas de reforma política diferentes, em momentos diferentes. Então, em algum momento ela acenou pela nossa proposta, ela sinalizou, falou, não, recebemos os votos do plebiscito popular. Em outro momento ela falou da proposta da coalizão. E em outro momento ela falou de um plebiscito com 5 pontos e tal. O fato é que a Dilma ela tá numa encruzilhada, ela tá sendo pressionada por vários lados. É verdade. E, tá chegando a hora da verdade, né? Sobretudo pela direita. Então a direita, os setores mais reacionários, conservadores, têm pressionado muito o Poder Executivo para que ou que não se faça uma reforma política, o que é ideal para eles. É claro. Ou que se faça uma reforma política com as medidas que eles querem. Ou seja, muda para continuar igual. Exatamente. Né? E a proposta da direita hoje, que tem sido mais forte, é a ideia de fazer um referendo. Então, num referendo, o que acontece? O Congresso Nacional senta, decide, elabora um projeto de reforma política e pergunta ao povo se o povo aceita. Se o povo aceita ou não. E mais uma vez o povo vai ser guiado outra vez. Eu acho que nós estamos aí com a Paula Mayran, que está no ar também numa web rádio aí. Qual é? Bom dia, Paula. Você está aí? Oi, Paula. Alô. Alô, a Paula está aí? Ah, posso colocar? Deixa eu falar com ela aí. Ela tá no microfone agora. Tá, e aí, ela não pode interromper para falar com a gente? A gente também tá entrando no ar também no microfone, tá interrompendo para falar com ela. Eu vou puxar um começo. Vê com ela aí se ela pode falar agora. Tá bom. A gente tá também, né? Esse negócio é dinâmico, né? É mais dinâmico que pelo menos que as instâncias de governo. A verdade é que fica muito difícil você fazer tomar qualquer iniciativa, avançar qualquer coisa nesse cenário que foi montado há 300, 400 anos para você não andar. Entendeu? Quer dizer, essa democracia em que você, outro dia teve uma discussão sobre isso, em que alguém disse, olha, você não tem o direito de votar, você tem o direito de votar em quem eles dizem que você votar. Oi, Golo. Oi, Paulinha, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, vamos... Paulinha, é o seguinte, nós estamos fazendo uma discussão aqui, longa, extensa, sobre a participação popular, a política nacional de participação popular, a organização através do comitê estadual plebiscito popular pela constituinte exclusiva, a constituinte exclusiva para a reforma política. E ontem, é claro que esses assuntos todos eles permeiam e estão ligados à lei de meios e ao fim da mídia hegemônica, ou pelo menos à democratização dos meios de comunicação. Ontem houve uma plenária no Sindicato dos Jornalistas que você preside. Eu queria que você fizesse um balanço pra gente do que aconteceu e o que que você espera como presidente. Eu estava lá, hein? Oi? Eu não estava lá. Sim, você tá no ar, né? Você pode falar? Não, eu não estava lá ontem à noite. Ah. Ela não estava na plenária. Sim, mas e aí, mas você sabe o que... Eu sei dizer que foram mais de 70 pessoas. Ah. Foi um debate muito importante sobre a conjuntura política e que se tirou a necessidade de união da formação de uma frente em defesa das lutas democráticas, sabe, né? Eu tô vendo aqui que o pessoal que tá aqui teve lá na plenária ontem. Eu queria então que você dissesse qual é a posição do sindicato. O sindicato tá abrindo espaço para essa discussão, ele tem uma posição bem clara sobre essa questão. Não, sem dúvida, inclusive a gente vai ter um debate dia 11 e eu anuncio isso, sobre isso. Sim, e qual é a posição que os sindicatos têm com relação? A posição nesse momento é de que a gente precisa abrir o espaço do sindicato para esse debate na categoria e na sociedade e fortalecer a melhor compreensão do que são os instrumentos que a gente precisa constituir para promover uma reforma política que de fato contemple, né, as lutas democráticas, fortalecer a luta pela democratização da comunicação, né? Uhum. Enfim, agora, a gente não fechou uma posição em defesa de um modelo X ou Y, claro, de reforma ou de plebiscito, não. A gente quer primeiro abrir o espaço para debate. Sim. Paulinho, o site, o blog, o Cafezinho, ontem publicou um post, que é uma matéria, na verdade, do Miguel do Rosário, em que fala que a Globo já está se organizando para brecar qualquer iniciativa da lei de meios. E o principal aliado da Globo nessa tentativa é ninguém menos do que o PMDB, que está na vice-presidência da República e que vem insistindo na ameaça à liberdade de imprensa, que significaria uma lei de meios, uma regulação desse mercado da informação no Brasil. Como é que você vê isso, hein? Olha, Golo, queria primeiro te pedir uma coisa. A gente precisa botar você no ar para você fazer essa pergunta. Pois não, fala. Eu vou perguntar a quem? Perguntar é comigo mesmo. Só um minutinho, você vai repetir. Tá legal. Quer dizer que a gente está entrando também num programa, né? Eu estava pensando que a Paulinha estava no programa e que ia falar com a gente, sabe como é? Mas não, eu estou vendo que ela jogou a gente no programa também. Vamos aproveitar, vamos ver se todo mundo faz pergunta no programa dela também. Olá, Golo. Oi. Olá. Olá. Oi. Luiz Augusto Golo. Sim. O Luiz Antônio Golo. Luiz Augusto. Vamos ver se é, vou acertar o nome pelo começo. Luiz Augusto, diga uma coisa, você estava fazendo uma conversa aí no programa Tema Livre, que eu já apresentei aos nossos ouvintes, como um espaço muito importante, né? Que a gente está bem consolidado, com grande audiência em relação aos debates sobre direitos humanos, sobre democracia, sobre a política no nosso país. Então, você levantou aí a importância de uma atividade que teve ontem no Sindicato dos Jornalistas do Município, organizado pelo Movimento Fale Rio. Enfim, foi realmente um movimento muito importante. Ontem tinha mais de 70 pessoas nessa reunião e houve uma compreensão, um consenso da importância da união de todas hoje, né, daqueles que lutam pela democracia, pela construção, consolidação da nossa democracia e também em resistência a toda essa avalanche de discurso autoritário que a gente observa aí no horizonte. Então, com você a palavra, Golo. Oi. Sim, eu acho que nós estamos exatamente nesse momento em que essa renovação do mandato da presidenta Dilma significa uma retomada, ou na verdade a continuação, aquele slogan de campanha que era o muda mais, era isso, né? Era mudar mais, mas não mudar para continuar a mesma coisa, porque já havia uma insatisfação com relação ao primeiro período da presidenta Dilma, como já havia uma certa insatisfação também com relação aos dois períodos anteriores do presidente Lula, a não ser em função dos avanços sociais de Bolsa Família, da política social em que avançou um bocado. Mas mesmo na área da internet, na área do Marco Civil, na área da banda larga, a gente não teve grandes avanços, não teve muitos avanços estruturais na sociedade brasileira, e acho que esse momento, como falou-se aqui no estúdio do Tema Livre, é a encruzilhada, é agora que o governo terá de decidir. A partir de janeiro, esse governo será ou não será o governo do muda mais? Ele vai mudar mais ou ele vai botar o Kassab no ministério, vai fazer negociação com o PMDB e manter a coisa como está? Essa é que é a pergunta. É verdade, Golo. A gente está num momento crucial de decisão se o governo vai recuar e se deixar emparedar pelas pressões, na verdade, do programa político que perdeu eleitoralmente, que é um programa conservador e autoritário, ou se vai avançar no atendimento das demandas de toda essa base de sustentação e reeleger o presidente Dilma. E aí, nessa base a demandas emergenciais por um modelo político mais democrático, menos manipulado do que o que a gente tem hoje, por um modelo de comunicação mais democrático e por instrumentos de participação da sociedade mais concretos que garantam eficácia nessa participação, como a questão dos conselhos populares, que é tema hoje aqui do nosso bate-papo no programa Imprensa Livre, em que está participando a jornalista Fátima Alterda, além do Paulo Roberto Fiori, e a gente estava conversando justamente sobre essa dificuldade de ter meios de grande alcance para mostrar para a população que não precisa ter medo de modelos de conselhos populares, por exemplo. E, na verdade, quem tem medo disso é o autoritarismo, é uma elite econômica que quer ter todo o controle para ela das decisões dos rumos políticos do nosso país. Legal, Paulinha, valeu, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, hein? Um abraço aí pro pessoal aí. Também, bom dia, Dô. Bom dia. Ô, Jô, você vê que a gente fica dando volta, né, cara? Mesma conversa, mesma história. Então, se você pegar um programa que de rádio, não é o caso do Tema Livre, que ele não existia, ele tem 2 anos, mas um programa de rádio de 4 anos atrás, ele vai estar com o mesmo discurso. E o meu receio é esse, quando o Antônio Neto falou das instituições que participam dessa mobilização social para uma constituinte exclusiva para a reforma política, eu fico com certo receio de ver que nós estamos repetindo os passos que nós demos lá atrás, entendeu? E isso é que eu fico... Qual é a garantia que nós temos que nós estamos andando para frente, na verdade? O que você acha? Olha, eu acho que a história, ela não se repete. Ela é... Tem momentos que a gente vive que são muito parecidos com o passado. Mas já não é mais o passado, já é um novo contexto, com novas experiências. Então, acho que a gente tem que se desprender um pouco dessa ideia da repetição. Não se repete, não. Esse é o perigo. Até se repetir, era fácil, a gente já viu como é que fazia. Não se repete. Em cada momento, vem um perigo diferente, uma forma diferente. Por exemplo, eu acho que hoje as pessoas não têm mais o mesmo medo da ditadura militar no modelo como ela foi instaurada, porque hoje a gente está vivendo a ditadura do sistema financeiro. E essa ditadura, em alguns aspectos, é muito pior que a outra. Que também estava com a outra, né? Sustentou estava, a outra. Estava com a outra, mas num contexto um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma economia globalizada e que é muito ainda mais perigosa do que aquela. Ô, Jô, uma coisa que me despertou a atenção, que eu fiquei em pasmo de ver, é as pessoas da direita botando no Facebook: você quer ser o Brasil ou quer ser Cuba? E acusando o comunismo, quando nós tivemos o fim da União Soviética em 1989, e essa realidade que você fala, a qual você se refere, que é essa que nós vivemos, é absolutamente distinta daquela. O momento é outro, a história é outra. Como é que as pessoas estão falando ainda de comunismo e de Cuba como ameaça? Cuba está exportando a revolução outra vez. Sim, porque as pessoas às vezes ainda ficam presas à repetição da história. Exatamente como ela foi no passado, e não é mais, são outras discussões que a gente está travando agora. Essa discussão é muito útil para quem? É isso que a gente tem que pensar. Pois é, a quem que interessa isso, Antônio? O Bolo, eu queria, na verdade, colocar o debate também no que você estava falando das instituições que constroem o plebiscito. O plebiscito ele foi construído por mais de 450 organizações, de sindicatos grandes a sindicatos pequenos, de associação de bairro a CUT nacional, ao Movimento Sem Terra a nível nacional. A gente tem um conjunto de organizações que estão na luta nesse Brasil há muito tempo. Por mais que a gente tenha uma nova geração que saiu às ruas no ano passado, a gente não pode prescindir de construir nesse processo de luta e de democratização da nossa sociedade com as organizações que já se constroem há muito tempo nesse país e que ajudaram a fazer esse país ser o que é depois que terminou a ditadura militar. O que seria desse país se não fosse as centrais sindicais que se construíram do final da ditadura para cá, sem a CUT, por exemplo, sem o Movimento Sem Terra, sem o próprio Partido dos Trabalhadores e outros partidos que nasceram nesse período? Então, as organizações que constroem esse plebiscito, elas têm uma profunda, um profundo compromisso, que é o que nos unifica com a radicalização da democracia no nosso país. Essa é a nossa intenção quando a gente coloca o plebiscito, e agora a gente está pedindo um plebiscito oficial, que o Estado convoque um plebiscito para a gente perguntar à população se ela quer uma constituinte ou não. Isso a gente vai debater com a população. A gente tem uma proposta a ser construída, e essa proposta a ser construída não vai sair somente da nossa cabeça. A gente quer construir o diálogo e a conversa com a população, com quem está ouvindo hoje a gente aqui. Então, a construção do plebiscito e a construção da reforma política, ela é necessária para a gente radicalizar a democracia brasileira, para a gente colocar mais gente para discutir os temas importantes do nosso país. E só para passar a palavra aqui, esse é o momento em que a gente precisa se unificar, as forças populares, os sindicatos, os partidos, enfim, para construir um amplo processo de mobilização. Se é verdade que a gente tem receio que a direita possa capturar esse processo, só existe uma forma para que a direita não capture: a gente conseguir dar resposta na rua. Se a gente não mobilizar amplas massas para defender o que a gente está querendo construir, aí sim a direita vai ganhar, porque quer manter o processo do jeito que é. Eles construindo os entendimentos a partir deles mesmos. Você acha que essa capilarização, Cleibson, ela é possível, diante desse cenário de que a direita é a maioria silenciosa, é aquela coisa do pessoal, do dono do pequeno comércio, sabe, que é conservador, que tem medo de mudança, ou se arrepia, não é só a direita constitucional, não é a direita que está no Congresso Nacional que se arrepia quando ouve falar em participação popular, em participação social. Então esse pessoal lá de baixo também se arrepia, também tem medo de mudança. Você acha que a capilarização, como vocês conseguiram na Semana da Pátria, 8 milhões de assinaturas, 8 milhões de adesões, é possível a gente levar isso adiante, conseguir mais 50 milhões, sei lá quantas? Eu acho que não só é possível, como é necessário. Na minha avaliação, se não existir um processo de mobilização amplo da sociedade brasileira por uma reforma política, se não tiver a unidade dos movimentos sociais, se as organizações de bairro, de sindicatos, de igreja não se mobilizam, se os intelectuais, inclusive os que trabalham nos meios de comunicação, não apoiam, a gente não vai alcançar uma reforma política. O que a gente está tendo hoje dentro do sistema político brasileiro é um cerco da direita. O atual Congresso Nacional eleito nas últimas eleições, ele é mais conservador, mais reacionário do que o anterior. Então o que a gente está vendo é que por dentro do sistema político a gente está sendo cercado. A gente está construindo uma iniciativa para romper o cerco. E para não repetir a história, para continuar como sempre foi, mas para mudar a história. Então o que a gente está tentando fazer nesse momento é construir tanto por dentro uma iniciativa de decreto legislativo que pressione o Congresso a convocar um plebiscito oficial com a mesma pergunta do nosso plebiscito popular, que era a pergunta: você é a favor ou não de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? E ao mesmo tempo que a gente está apresentando esse decreto legislativo, que já foi apresentado no Congresso Nacional, a gente está fazendo mobilizações de massa, né, lutas de rua, para pressionar pela aprovação desse decreto. Então ontem, em São Paulo e em várias outras capitais do Brasil, a gente teve lutas de rua, teve mobilizações, espaço de agitação, de debate público, e também pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais. A gente fez um processo nacional de mobilização para exigir e para pressionar que a gente consiga de fato ter um plebiscito oficial. E aí no plebiscito oficial vai ser toda a população brasileira consultada se quer ou não fazer uma reforma política. Vai ter que votar, exatamente. E aí você tendo a resposta da população brasileira, você não pode negar, você não pode dizer, não, temos 100 milhões de votos a favor, mas a gente não quer. A não ser um golpe, né? Deus me livre. Jô Portilho. Então, isso que o Neto falou é muito importante. Não dá pra gente comprar o que a chamada grande mídia tentou vender para a gente ano passado com as mobilizações de junho, dizendo que o Brasil acordou, o gigante acordou, como se não houvesse nada acontecido nas décadas anteriores, no pós-ditadura principalmente. É preciso lembrar que diversas instituições, a grande maioria ligada à nossa campanha do plebiscito popular, diversas dessas instituições resistiram depois da ditadura a uma ofensiva da chamada grande imprensa e do poder econômico que se instala através da eleição de deputados, senadores, de políticos que não têm representatividade popular, mas têm muito dinheiro para fazer sua campanha, para comprar voto. Então, essas instituições resistiram durante décadas, né? Em momentos difíceis, como o período de corte mais extremamente neoliberal, que foi a década de 90. Então, um exemplo disso, por exemplo, são os sindicatos. E aí eu falo de alguma coisa que eu conheço melhor, porque eu sou parte da direção da Contraficut, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro Nacional, que agrega 85% de todos os sindicatos bancários do país. Nós temos, nas nossas instituições sindicais, bancárias e também de outras categorias, a produção de jornal para os trabalhadores. O nosso jornal, no caso dos bancários, para citar um exemplo mais claro, há muito pouco tempo, a coisa de, não me lembro bem, 3 anos atrás, passou a ser diário, duas vezes por semana, quatro páginas. Mas ele era, perdão, diário não, duas vezes por semana. Ele saía terças e quintas. Mas, durante todos os anos 80 e 90, nós tínhamos jornal diário. Então, cerca de 16 mil trabalhadores dentro dos bancos recebiam um jornal diariamente com várias informações de problemas internos de cada banco, mas também de formação política, de formação cidadã acima de tudo. Isso não é uma coisa exclusiva dos sindicatos bancários. Diversos sindicatos têm isso. Só para falar em sindicato, não falar em outras instituições, né? Então, a gente está construindo uma comunicação dos trabalhadores. Hoje nós já temos a TVT, que é a TV dos trabalhadores, que começou lá no ABC, ela está se ampliando. Hoje o estado de São Paulo, o pessoal da capital já tem acesso à TVT. A gente deve ter em breve aqui no Rio também. É fundamental que as organizações de trabalhadores, as organizações de estudantes, as organizações sociais tenham espaços de comunicação onde elas podem dizer o que elas realmente pensam, o que elas têm dúvida, o que elas defendem. Porque hoje, o nosso, por mais bem sucedido que tenha sido o nosso plebiscito de 1 a 7 de setembro, a verdade é que ele não teve um único anúncio no sentido de divulgação, não de publicidade, na chamada grande mídia. Ninguém sabia o que era. Quando a gente montou as barracas nas ruas, muita gente não tinha ouvido falar ainda sobre isso. Nós tivemos que fazer um trabalho de esclarecimento quando a gente já estava fazendo a votação. Então, ou a gente abre espaços alternativos de comunicação que façam frente a essa comunicação institucionalizada, comprada, que tem lado, que tem famílias donas, ou a gente não segue a comunicação. É isso aí, Jô. Pô, bicho, matou a pau agora, né? A Jô chegou depois por conta disso, ela tava decorando o improviso ali fora. Que nada, na verdade isso é um improviso que já vem sendo dito há muito tempo, é uma luta antiga. Eu queria só, Jô, que você dissesse, você sabe por que é que o sindicato tinha um jornal diário e esse jornal passou a ser um jornal de vez em quandário, que sai duas vezes por semana só? De vez em quandário é muito para um jornal de duas vezes por semana. Pois é, hein? Por que é que o jornal deixou de ser diário e passou a ser duas vezes por semana? O jornal duas vezes por semana é bom pra caramba. Queria que todas as entidades pudessem ter duas vezes por semana. É verdade, mas por que é que ele deixou de ser? A gente fez várias avaliações, não só a questão de custo. Mas não foi cerceamento, não foi... Não, foi uma decisão da diretoria, porque o que se vê é que a gente precisa ampliar mais as nossas ferramentas de comunicação com os trabalhadores via internet também. Hoje os trabalhadores leem menos o papel e mais a internet. Tá, então, sim, a gente começou a fazer esse tipo de adaptação via ainda mais site bancário, da instituição. Que é um trabalhador diferenciado. Sim, porque trabalha quase 10 horas por dia, né? Não tem tempo de ler jornal, então precisa... Legal, mesmo. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui, Antônio Neto, Cleibson Andrade, João Portilho, do Comitê Estadual pelo Plebiscito Popular da Constituinte Exclusiva para a Reforma Política. Espero que o programa tenha sido esclarecedor para vocês também. O Tema Livre amanhã às 10h05 estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.